do samba do morro. Ou resolveram mudar o morro de lugar. Samba mandou me dizer que precisa de tempo pra pensar ou mudar a cadência do samba do morro. Ou resolveram mudar o morro de lugar. Saindo aí. O samba mandou me dizer: precisa de tempo pra pensar ou mudar a cadência do samba do morro, ou resolver mudar o morro de lugar. Sem lei, mandou bem.